Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria. Alô, Edielson! Coloca a galera pra cima! Príncipe Negro. Você pode acreditar. O som da galera se faz você balançar, você se soltar. Um som que mexe com seu coração. Com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera ditando o povo. Oh, oh, oh. Dararara. É Príncipe Negro, melhor som. Dararara. Príncipe Negro. Ontem eu vi você no sonho, ontem eu te beijei no sonho, vamos nessa, Santo Isabel! Meu amigo Betinho Isabelense, fazendo uma participação especial aqui do Príncipe Negro Retrô. Obrigado, Betinho. Nosso parceiro Rebelde também. E agora chega junto, Edilson Edielson. Meu sonho, o sonho de estar em retrô. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou. Meu amigo Chico da Kombi já tá aqui com a gente, meio curtiu o Príncipe. Alô, Chico! Aos limites do real, paixão de um mortal. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Príncipe Negro. Nosso amigo Cássio, ali com a gente, curtindo o Príncipe. Falou, Cássio! O mais louco e lindo romance que já existiu. O cara de gato e o Dan também tá com a gente. Eu que só queria te amar. Fala, Rodinha, fala, garoto! Pra sempre amar. E aí? Você me Príncipe de Santo Isabel já está aqui com a gente, curtindo o Retrô hoje do Jurunês. Obrigado. Um abraço pra vocês aí, ó. Vamos lá, Legião da Saudade. Você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava. O parceiro Formiga. Nossa amiga Lene também. O casal bebe todas. Tá sempre com a gente, sempre aqui no Retrô. Estou em Santo Isabel. Agora eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. Dá-lhe Big Big. Não vou mais chorar. Retro. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Que perdeu um grande amor. Arrepia, DJ Edelson. E aí, Sandy Isabel! Manda ver! Bora no sai, Gusti, aproveitar essa noite maravilhosa! O príncipe na área! Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar. Nosso amigo Cid do Guiminha, o Brumão com a gente, o Vandrei, aí Santos, a Bárbara aqui com a gente, curtindo o seu retorno, obrigado. Chega real! Eu chorei, já sofri. Meu irmão! Eu cresci. Meu parceiro Luiz, também tá aqui com a gente. E aí, Luiz? Um abraço pra você, meu irmão, tá com a gente. Curtindo em Santa Isabel. Te deixou, meu amor, meu Olá, especial pro Ricardo, o Diego com a gente, o Kleber tá na área, Kleber Neto, o Cachorrão também, e o Juliano tá aqui com a gente. Alô, Juliano! Eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci. Com a gente, curtindo o retorno. Obrigado, Daniel. Olha, meu parceiro, segura. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Sônia, vai. Um sonho não pode acabar. Meu amigo Fala no Rock já tá aqui com a gente. Nosso parceiro Geleia GDB também. O Patrício Retrô. E a primeira dama, sempre do ladinho. Seja bem-vindo. Seu rosto está Edilson. Amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. E de eu só, só, só, só. Escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Dá-lhe de Elson. E é isso, deixa ver. Vou sair pra não lembrar que você. Meu parceiro Clay tá com a gente. Alô, sol dos amantes da saudade. Tá aqui com a gente, curtindo o retrô também. Olha meu parceiro Chico da Kombi. Você é velho agora. Como areia branca, tu escorregar. Das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. Amor calado que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando e te amando. Um amor lindo. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou Edilson, vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de nossa amiga Suela aqui com a gente. Sivalzinho Júnior tá na área também. Tá curtindo o retrô. Tá aqui curtindo, um abraço. Sinta esse amor, vem balançar. São filhos aí, nosso saudoso Sivalzinho. Estou com a gente, valeu. Nosso amigo Júnior tá aqui com a gente, toda a galera, valeu Juninho. Que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson, vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe negro vai tocar. Banda Amazonas. Retro! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. E a nossa princesa Kelly, meu parceiro Big Big Show, tá aqui com a gente. Alô, Big Big! Onde eu ande, lembro de você. Ah. Te esqueci.

Afinal de contas, é o Príncipe Negro Retrô hoje pra vocês, aqui no Jurunês. E aí, Santo Isabel, vamos dançar curtir com os irmãos Edil, Sergi Elson. Sou louca por ti, meu desejo é você. Edilson, nunca te esqueci, não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. DJ Edilson, Edilson, os brothers tocando pra nós. Edilson, no furacão do som. E Edilson, meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, o furacão do som. DJ Edilson, Edilson, seus melhores DJs. Quero mais a emoção, a flor da pele. Sou louca por ti. Edson, original. Um abraço pra você, Edson Júnior também. O Willer. Toda a galera curtindo o Príncipe hoje. Aqui do Jurunês. Obrigado. Alô, Rodinha! Por mais que eu um abraço pra você também. Edilson. É a minha paixão. DJ Edilson, Edilson. Tocando pra nós. No furacão do som. Meu primeiro amor. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Edilson. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador. Como estou agora? Eu quero saber o seu nome, menina. O que você brinca com meu coração? Um abraço pro Júlio Hiller aqui com a gente. Estava aniversariando ontem. Ainda comemorando o seu aniversário. Valeu, Júlio Hiller! Parabéns! Sucesso! Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha. Nosso amigo Santiago tá aqui com a gente. E você? Alô, Santiago! Agora é DJ. Eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos de amor e prazer. Uou, é! Suelen, a Rosa, aqui com a gente, o Júnior, o Márcio e também o Michel, curtindo o retrô. Um abraço do Edielson. Alô, Clê! Boa soneca, desperto, agarrada em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Príncipe Negro é show. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. E aí, Santa Isabel! A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia me ajudaram a crescer. É. A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia lhe ajudaram a crescer. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Edilson e Edielson. Amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Hoje, sábado, Príncipe Negro, Fruto Sensual. No aniversário do nosso amigo Júlio, lá no Sítio de Mar. Domingo, tem Príncipe Negro Retrô e a Carroça da Saudade. Juntinhos, lá no Casota, no aniversário do empresário Ademar. Segunda-feira tem bolero! A vida está me ensinando a pensar e a viver. Bora, Chico! E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia me ajudaram a crescer. Eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Por isso eu quero é mais amar, cantar, tocar pra valer. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer. mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Agora você é retrô. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Recebendo aqui também no show do Príncipe o nosso hoje amigo Derek Promoções, aqui com a gente. Alô, Derek! Taxista Erlo também está na área, curtindo o Redro hoje aqui em Santo Isabel. Alô, alô! Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Meu parceiro Farrão, só lembrando! Te encontrei, a distância que eu te encontrei. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Mais esquece. Vai lançar uma saudade agora sim, ó. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho meu. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Hora DJ Santiago! Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu. Procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Príncipe Negro, meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Vai ver que quem te ama sou eu. Nossa amiga Diana Estrela e o meu parceiro Chico da Kombi tá aqui com a gente. Sempre curtindo o retrô. Seja bem-vindo. É, Hel. Muita saudade, aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e... Tudo bem, equipe Príncipe aqui com a gente, e representando Santos Abel, estou com a gente, DJ Júnior. Alô, Júnior! Só pra me mostrar... Vai, Reginaldo Ross. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Meu amigo Rodinha e toda a sua galera, obrigado, meu irmão. Você tá aqui com a gente no retrô. Agora é o Príncipe na área Megatron. Mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra... Essa Soraya arrebenta. Eu lhe apertava e... Chega o réu, dorme! Dentro do corpete, querendo pular. E aí, Clay, bola, meu irmão! Eu todo cheiroso, a Lancaster, e você, a Chanel. Eu era um... Nosso amigo Dão, considerado. E o cara de gato tá aqui com a gente. Terrível, só pra lhe... Tu conhece o cara de gato? E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. É quando beijo. Se você se esquivasse, eu tinha tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Bora, meu parceiro Formiga! Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Essa aí vai pro seu Pedro, o pai do Formiga. Quando você for, musicão, né? Até Recife, não esqueça dos livros de cordel. Meu irmão, aqui não tem frescura. O artesanato do meu Recife. Eu já sabia. Mas parece coisa lá do céu. Big, se aproveita, vai. Como tem moça. E o Big, Big, como tem moça. Quando você for até Recife, aí o geleia, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias arrebenta! Chá comigo! Onde está o meu amor? Edilson! Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz um coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje por acaso, festa, eu estou o homem da BMW tá aqui com a gente. Sozinho, tão triste esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Açaí, machinho. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Um abraço especial, empresário Renan Silva aqui com a gente. E Jailson, os caras que trouxeram o retorno pela primeira vez em Santo Isabel do Pará. Alô, Renan! Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus lindo, lindo. Vai trazer você pra mim outra vez. E pedir ao Senhor que traga de volta pra mim outra vez. São meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Que dia eu sou? Por isso escrevi esta canção, DJ Edilson. Eu fiz pra poder te falar. Saudade retrô! Palavras que toquem seu coração. Meu amigo tão considerado e o cara de gato aqui com a gente. Saber aonde está. Príncipe Negro. Príncipe Negro, o primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Olha o Príncipe Negro aí, gente, mandando na área. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde vai, estás. Grita! Grita bem alto! Da música. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, Príncipe Negro, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Obrigado. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.